Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, um podcast em archive.org, e agora somos também ouvidos no Porto, já há largos meses. Hoje temos toda a gente, a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o António Proa do PSD e o Carlos Ardisson do CDS. Vamos falar das eleições legislativas, é incontornável falar dos resultados no país, mas sobretudo em Lisboa. No segundo tema vamos falar sobre o menor número de intimações para requalificar casas velhas nos últimos 10 anos. Saberemos do que se trata mais à frente no programa. Primeiro vamos então a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que aos sportinguistas que nos ouvem e aos que estão aqui presentes no programa, que nós não estamos nos espaços do Conselho a comemorar a vitória do Sporting, porque escolhemos estar aqui com os nossos ouvintes. A mim parece muito e, bem. E, portanto, quando se tem que fazer uma opção, faz, e, portanto, queria dizer isto. E felicitar, naturalmente, o Sporting e todos os sportinguistas. Claro, e no fim do programa vai ser vitória vamos ter uma lembrança para o Sporting, não é? Muito bem, exatamente, pois vamos. O meu minuto vai, até está perdida. Até vai se para uma notícia que saiu, uma divulgação que a Associação Zero fez, que diz que Lisboa ficou em penúltimo lugar no ranking europeu de mobilidade urbana infantil. Portanto, a Associação Zero divulgou um estudo que é elaborado pela Iniciativa Internacional sobre Cidades Sustentáveis, em que 36 cidades europeias, portanto 36 cidades europeias, são avaliadas e comparadas em termos de mobilidade urbana das crianças. É uma mobilidade muito importante porque promove a saúde física e mental das crianças, desenvolve a sua autonomia, a sua confiança e... Portanto, as trajetórias que há pensadas para os mais pequenos nas cidades, exatamente, é isso? Exatamente, e em que avalia também a forma como as crianças se deslocam de e forma como as cidades segura são pensadas e ativa, para elas, não é? Valorizando naturalmente as que se deslocam a pé, de bicicleta ou em transporte público, uma vez que isto é uma forma de combatermos o sedentarismo e de criarmos hábitos sustentáveis nas crianças, algo que é muito importante. Ora, Lisboa infelizmente aparece em penúltimo lugar, em último lugar temos a Bulgária no topo temos Paris como a cidade mais bem classificada e que em que é muito que deve ter promovida. Subido no ranking nos últimos anos, porque antes suponho que era Berlim ou uma cidade assim. Amsterdão, portanto, no topo das seis cidades estão Amsterdão, Antuérpia, Bruxelas, Lyon e Helsínquia. Portanto, nem sequer está Berlim, ok. Berlim deve ter perdido então. Possivelmente. Não tenho aqui informação, mas deve estar por ali abaixo. E portanto, mas de qualquer forma, quer dizer, Lisboa fica em 25º e aqui a Zero apela a que os governos e as autarquias, e em particular a Câmara de Lisboa, que façam alguma coisa sobre isso. Adotem uma abordagem mais centrada nas crianças no que diz respeito à mobilidade urbana, e avaliando aqui também três indicadores-chave: ciclovias, velocidade máxima e ruas escolares. Sem me querer alongar mais, sim, dizer para não ficar que, em outros minutos. Sim, um que minuto. Segundo a Zero, de acordo com o último inquérito de 2023, a maioria das crianças em Lisboa desloca-se para a escola de carro, portanto 43,9% das viagens escolares são feitas de carro. De carro particular, imagino. 27% a pé ou de bicicleta e 25% de transporte público. E, portanto, isto é uma tendência que deve ser um rácio que é contrariado nos primeiros lugares, não é? Nas cidades que estão à frente. António Proa, o seu minuto. Ora, vivam, boa tarde, Antonieta, boa tarde aos meus colegas aqui de debate e aos nossos ouvintes também. O meu primeiro minuto, e vou tentar ser breve, mas não posso também deixar de começar por fazer uma, ainda que breve, mas merecida referência, muito merecida referência ao facto do Sporting, um clube de Lisboa, mas um clube nacional, ter conquistado o bicampeonato nacional de futebol. Para dar nota, em primeiro lugar, felicitar o clube e todos os sportinguistas, entre os quais me incluo. Mas logo também vimos, para. Logo vimos. Sim, estas coisas são para serem assumidas. Eu sempre assumi o meu sportinguismo. Muito bem. Mas para dar nota, para além desta felicitação, para dar nota que os festejos decorreram com grande intensidade em Lisboa, primeiro logo no sábado, quando o Sporting venceu o último jogo e foi consagrado campeão, mas hoje também com a ida ao Espaço do Conselho, que tem sido notícia durante a tarde de hoje, sim. Que é também já uma tradição, e tanto num caso, tanto no sábado, no Marquês de Pombal, como hoje no Espaço do Conselho, enfim, ainda não terminaram no Espaço do Conselho, mas ao que sei, ao que julgo saber, tudo decorreu bem, sem incidentes de maior, e isso também deve ser assinalado. A segunda nota, é também muito importante para Lisboa hoje, o Regimento de Sapadores Bombeiros comemora 630 anos desde que existem bombeiros em Lisboa. É a corporação de bombeiros mais antiga do país, como disse, comemora hoje 630 anos desde que em 1395 o rei Dom João I determinou as primeiras medidas para a prevenção e combate de incêndios a pedido da Câmara Municipal de Lisboa e de então. Desde essa altura para cá, vários passos foram dados, confirmando a importância desta corporação de bombeiros. Em 1646, a Câmara institui o serviço de incêndios com pessoal e equipamento próprios. Em 1683, foi publicado o primeiro regulamento de serviço de incêndios. Em 1834, instituída a Companhia de Bombeiros de Lisboa, e em 1901 o Corpo de Bombeiros passa temporariamente para a tutela do Estado, mas regressa para a tutela do município de Lisboa em 1925. Em 1930 o Batalhão de Sapadores Bombeiros é assim designado desde essa altura, e desde 1988 passou a ser designado, tal como ele é hoje conhecido, por Regimento de Sapadores Bombeiros, composto hoje por mais de 1000 efetivos, muito bem equipada, e que tem prestado serviços muito valorosos à cidade, aos lisboetas e ao país. Merece este destaque, esta nossa homenagem, este nosso reconhecimento pelo serviço que tem prestado à nossa cidade. Estão de parabéns os bombeiros de Lisboa. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Muito boa tarde a todos aqui no estúdio, aos que nos ouvem, e queria começar também com uma saudação ao Sporting, que venceu o Campeonato Nacional pela segunda vez, deixar aqui os parabéns e enfim, a festa está a decorrer neste momento na Praça do Município, e como a Carla disse, não estamos presentes para aqui estarmos a falar da nossa cidade. Queria começar com uma notícia que saiu há 3 dias no Expresso, que dá conta da entrada de carros em Lisboa. Diz o Expresso que todos os dias entram em Lisboa 390 mil carros, e que a capital vai em sentido contrário às maiores cidades europeias. Os últimos números de 2017 apontam para... os últimos números que são de 2017 dizem-nos que estes 390 mil são mais 20 mil do que nesse ano em que foi medida que pelo IMT a última contabilização foi feita. Portanto, nessa altura, lembro-me que Fernando Medina dizia que estes 390 mil carros correspondiam a uma fila contínua de Lisboa até Paris, e, portanto, é esse o número de carros que a cidade comporta, com este acréscimo de mais 20 mil carros nestes últimos anos. Dito assim, de Lisboa até Paris, dá para ver bem a dimensão visual da sim, coisa, não é? É. Portanto, Lisboa absorve estes carros, e Lisboa absorve estes carros... a partir das entradas, diz esta notícia, isto é bastante interessante, Eles vêm pela Ponte Vasco da Gama e C16 e A8, portanto, Margem Sul, Louros, Odivelas e Região Oeste. E estas zonas são precisamente as zonas que nos últimos anos foram acomodando as pessoas que saíram da cidade de Lisboa. E, portanto, é por isso mesmo que elas vêm, porque os locais de trabalho se mantiveram no mesmo lugar, na cidade de Lisboa, e, portanto, as pessoas vêm assim porque não há transportes. Enfim, em determinadas zonas nós percebemos que não há transportes. Uma boa rede de transportes públicos e, portanto, as pessoas usam os seus carros. E, portanto, rede deficitária, mais automóveis, mais poluição, mais tempo perdido na vida das pessoas. Portanto, é um sentido. Nós estamos a caminhar, de facto, no sentido contrário de outras capitais europeias. Falámos há bem pouco tempo de que Paris tinha diminuído o número de parques de estacionamento na cidade, precisamente para desmobilizar estes automóveis de virem, e tinha criado, de facto, uma rede de transportes bastante eficaz. Desta notícia, este desinvestimento, queria falar deste desinvestimento nos transportes, sobretudo nos suburbanos. Esta expansão, enfim, nós tivemos novidades boas nesta área, como o passe intermodal, também nos últimos anos, mas depois os transportes são geridos, os transportes da área metropolitana são geridos por dezenas de entidades, e isto é caso único na Europa, também diz esta notícia. Portanto, estes transportes só funcionam bem quando geridos de forma corporativa. A Carris metropolitana é gerida por várias, não é só a Carris, não é? Não, são os outros todos. Todos os transportes têm a sua própria gestão, portanto, os circuitos não são pensados para as pessoas saírem do barco, apanharem o autocarro à mesma hora, enfim, o autocarro esperar quando o barco se atrasa. Todas estas questões da área metropolitana de transportes fariam muito sentido, mas têm que ser pensadas em conjunto, e, na verdade, não são pensadas em conjunto, e as pessoas que vivem na Grande Lisboa queixam-se de que, de facto, isto não está a ser tido em consideração. Portanto, aqui reclama-se um olhar à escala metropolitana, reclama-se um investimento há tanto adiado nesta infraestrutura pública de transportes à escala metropolitana, e, portanto, isto não pode ser por mais adiado. Eu acho que Lisboa não pode comportar isto, o investimento que está a ser feito neste mandato a nível dos parques da EML é gigantesco e também um bocadinho inaceitável neste momento, porque nós, de facto, temos que fazer o caminho contrário, que é não ter tantos carros na cidade e termos mais investimento em transportes públicos para as pessoas poderem navegar, vá, nesta grande cidade, de uma forma mais sustentável e mais fácil, agradável para o seu dia-a-dia. Falta ouvi-lo. Uma boa tarde aos nossos ouvintes e aqui aos colegas. Carlos Ardesson. Uma saudação especial aos sportinguistas. Eu sou benfiquista, mas sei quando da importância que isto é, não é? Honrar e dar o mérito a quem ganhou, e, portanto, o mérito ao Sporting, parabéns pelo bicampeonato, coisa que eu com 52 anos nunca tinha visto. Portanto, é um momento histórico, certamente, que foi merecedor de muito festejo. Nada, com o ano é o tri. Mas isso ainda estamos para ver, mas pronto, lá cá estaremos, esperemos todos de saúde para ver isso, e pronto, que se for, será, mas eu tenho algumas dúvidas sobre isso, como benfiquista, mas pronto, não vamos entrar por aí. O meu primeiro minuto era mais dedicado a uma angústia que eu tenho, que é, as eleições foram ontem, vamos falar delas, mas enquanto presidente de junta olho para os postos, e estão todos cheios de propaganda. A ver se é desta que os partidos retiram. E que provavelmente não vai ser retirada. Não vai. Daqui a meses está lá ainda. E que nós não podemos retirar. Isso é muito problema. Triste, eu acho isso muito triste em Portugal. Eu, enquanto os partidos não se comprometerem a retirar as coisas das eleições. Já fiz na minha vida, sempre à Junta de Freguesia do Parque das Nações, tive sempre cuidado no dia seguinte, na semana seguinte, no máximo, retirar tudo, e gostava que houvesse esse cuidado, até porque posso partilhar convosco, nas últimas legislativas do ano passado, em seguida foram as europeias, ainda havia cartazes imensos de uma força partidária que desta vez nem sequer lá pôs cartazes, pronto, já tem, é tão pouco expressiva, na altura pôs mais cartazes no Parque das Nações, teve votos a nível da cidade toda, e deixou-os lá ficar. E foram soltando e foram causando perigo para as pessoas que passavam, e chegámos ao ponto de ter um colega que retirou um cartaz porque estava a abanar só para esse por um lado, retirou o cartaz porque estava em perigo, e uma pessoa passou, tirou a fotografia, enviou para a Comissão Nacional de Eleições, fez uma caixa. Estão a retirar propagandas, e estávamos a aproximar de outras eleições que eram as europeias, estão a retirar, e pronto, eu depois na altura respondi prontamente, sim senhor. Não era nada disso. Também se responde e se verifica que não era nada disso. E até o próprio cartaz dizia lá legislativas, estava abandonado, estava assim, mas o que é certo é que veio a advertência que não os podemos retirar. Podemos informar os partidos que o devem fazer e entretanto fica a cidade assim. Mas não há, assim. Percebo, não há uma lei em Portugal que obrigue os partidos a tirarem as organizações, não é? Mas existe essa regra. Eu queria juntar-me ao lamento do Carlos Ardisson e dizer que de facto nós não podemos pôr tudo no mesmo saco. Há partidos responsáveis e dentro dos partidos também há candidatos responsáveis e não responsáveis. Agora ver, pronto, olhar claro, exatamente, os exatamente. Dias, e eu faço aqui mais um apelo e um desejo que eu gostava de ver. Mas os partidos são obrigados a tirar, que fique bem claro. A penalização não tem propriamente um prazo, porque eu já andei à procura da lei e a tentar perceber se na altura não haverá grande penalização, aquilo, não é? Se havia alguma forma de nós, porque a força política é muito pequena e se calhar gastou imenso dinheiro, gastou provavelmente em cartaz e depois não os foi lá retirar e foram sendo rebentados. Fica aqui o seu... Foram saltando, o pronto. Seu apelo... Espero que não haja a tentação de deixar ficar os cartazes já para setembro ou para outubro, para as legislativas, porque senão vamos ter a cidade toda... Legislativas, setembro é só autárquica. Peço desculpa, neste mandato já fizemos mais... no mandato já são as terceiras legislativas. Fica aqui o seu apelo, também me parece pronto, bem, porque acho que é uma poluição visual enorme, depois de acabar a campanha, limparem as coisas. Os partidos mostrarem que... sim senhor, há propaganda, quando deve ser, mas depois deve ser. E já temos zonas que não têm, o que não é mau. Bom, vamos falar então das legislativas, é incontornável falar dos resultados no país e também em Lisboa. Há uma vitória da AD, uma espécie de hecatombe que aconteceu ao PS e uma vitória também do Chega. Vamos ouvir aqui os comentários dos residentes do Fórum Lisboa a estes resultados, que abreviadamente foram AD, coligação PSD-CDS com 32,10%, conseguem 86 deputados, PS 23,38% tem 58 mandatos, Chega 22,56%, tem também 58 mandatos, Iniciativa Liberal 5,53 consegue 9, o LIVRE com 4,20 consegue 6 mandatos, a coligação CDU-PCP-PF teve 3,3% consegue 3 deputados, o Bloco com 2% fica apenas com uma deputada, o PAN com 1,36% também ficou com uma deputada e o JPP teve 0,34% dos votos, é um partido regional da Madeira, faz história na democracia portuguesa e entra na Assembleia da República também com um deputado. António Proa, vou começar por si numa leitura talvez também de Lisboa, não é? E do que se passou, enfim, e do que vai acontecer agora nos próximos tempos. É, muito bem. Estes resultados todos os conhecem bem do ponto de vista nacional, são recentes, são de ontem, portanto não vou repetir aquilo que, aliás, a Antonieta acabou de resumir. Sim. Muito bem. E, portanto, eu iria centrar-me nas razões pelas quais este resultado é significativo em Lisboa e para Lisboa e, eventualmente, para as próximas eleições autárquicas. Obviamente são eleições diferentes, os resultados, aliás, costumam ser bastante diversos entre resultados de eleições legislativas para autárquicas, o que é bom porque dá conta da autonomia do poder autárquico em termos políticos. Ainda assim, tem aspectos que me parecem ser interessantes analisar do ponto de vista de Lisboa. E o primeiro é que o Partido Socialista em Lisboa terá como candidata uma apoiante de uma estratégia do Partido Socialista que foi claramente derrotada. E esse é seguramente um constrangimento para o Partido Socialista. Eu arriscaria dizer que se o Partido Socialista ainda não tivesse escolhido um candidato a Lisboa e o tivesse que fazer agora, depois de observar o resultado do Partido Socialista, quer no Plano Nacional, quer em Lisboa, não escolheria aquele que é o rosto mais visível dessa estratégia de Pedro Nuno Santos. Alexandra Leitão é o rosto, é o número 2, era o número 2, tem sido o número 2 de Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos e essa estratégia sofreu uma pesadíssima derrota, um descalabro eleitoral, e portanto eu arrisco dizer que se eu decidisse alguma coisa no Partido Socialista e fosse a tempo, não teria escolhido esta candidata ou estaria a mudar de candidata. Mas agora estão em uma fase em que os próprios é que dizem, ah, eu estarei disponível, não é? Não, mas para a candidatura à Câmara de Lisboa, a candidata é quem é, bom, é quem a não ser que o Partido Socialista mude também ainda de estratégia, não sei se essa seria pior a emenda que o soneto, e portanto eu acho que o espaço, o caminho para o Partido Socialista em termos políticos no curto prazo para Lisboa e para as autárquicas ficou ainda mais difícil do que já era, e sabemos que já era difícil, mas depois deste resultado ficará ainda mais difícil, porque provavelmente o Partido Socialista, não sei se antes ou depois, mas o ambiente no Partido Socialista e as declarações que nós ouvimos ontem de vários dirigentes socialistas, a começar pelo próprio secretário-geral do Partido Socialista, é que assumiu a derrota e vai abandonar para que dê espaço a uma estratégia diferente. Ora, o que vai acontecer em Lisboa com o Partido Socialista é que vai arrastar uma estratégia derrotada até às eleições Mais comentário, António. Bom, em segundo lugar, algo que aconteceu em Lisboa, mas aconteceu no país, o Chega teve uma subida substancial. De facto, apesar de tudo, em Lisboa o resultado do Chega não ficou a par com o Partido Socialista, não ficou em segundo lugar em termos eleitorais. Enfim, porque ainda não há os votos dos círculos fora plano, da Europa. Eu a dizer que a posição relativa do Chega no plano nacional é mais elevada do que em termos relativos no plano dos resultados autárquicos em Lisboa. Autárquicos ou legislativos? Resultados no Conselho de Lisboa. No Conselho de Lisboa. Chega teve no país 22,56%, teve no Distrito de Lisboa 21%, portanto ficou nessa linha, mas em Lisboa, embora tenha tido uma subida significativa, passou a 14,5%. E, portanto, o PS teve nestas eleições 23,3%. Apesar de tudo, é uma distância grande. Em Lisboa é uma distância grande, claro. E o PS ainda está à frente. Resta saber é se depois há dois deputados dos círculos fora da Europa. Dias, não é? Fora da Europa, sim, e da mas Europa. É provável que o Chega ultrapasse. Basta olhar para os resultados das eleições do ano passado. Para perceber, provavelmente. A terceira nota significativa que me parece ser notável nos resultados, em particular no Conselho de Lisboa, que, como eu dizia, tem também uma expressão nacional, é também a queda dramática do Bloco de Esquerda. Sim. O Bloco de Esquerda desce basicamente para metade da votação que tinha tido há um ano no Conselho de Lisboa. Isso é, enfim, eu fico satisfeito com o que aconteceu, do meu ponto de vista partidário e político. Parece-me que é positivo para a nossa democracia, mas é uma queda muito substancial e, portanto, o Bloco de Esquerda, que ainda para mais se propunha, pelo menos possivelmente, ser aliado do Partido Socialista nas autárquicas em Lisboa, nem por aí o Partido Socialista leva nenhuma vantagem. Porque o Partido Socialista tem o problema que eu enunciei, o seu potencial aliado, que é o Bloco de Esquerda em Lisboa, tem uma queda abrupta. Pode compensar com o LIVRE, que o LIVRE teve tem uma subida, em Lisboa significativa, não é? E em Lisboa passou de 7,7% para 9,4% e, portanto, tem uma subida de eleitores significativa. Curiosamente, o Partido Comunista, ou se quisermos, a CDU, tem, pese embora também tenha tido uma grande derrota em termos nacionais, perdeu não só em percentagem como em votos, como também em representação parlamentar. Em representação parlamentar baixou de 4 para 3 deputados, mas ainda existe. O Bloco de Esquerda deixou de existir enquanto grupo parlamentar, o PCP resiste, e em Lisboa, curiosamente, tem uma ligeira, mas tem uma subida, 3,5% para 3,7%. Qual é o problema do Partido Socialista com este facto? É que também aí isso não ajuda, ou seja, o Partido Comunista, enfim, a antecipar o que foi já afirmado pelo Partido Comunista, não está disponível para se aliar a uma candidatura do Partido Socialista. António está a falar, a projetar sempre para as autárquicas, mas não, já vamos ouvir a Carla do Partido Socialista sobre isto. E, portanto, o contexto para o Partido Socialista nem em relação ao PCP é bom, porque não se é bom. O PCP, apesar de tudo, resiste, mas o PS não pode contar com ele. Uma última nota, para dar conta que a AD em Lisboa, ao contrário do que aconteceu no Plano Nacional, que subiu de 28,6 para 32,1 e aumentou em mais de 10 deputados a representação parlamentar, no Conselho de Lisboa a AD teve uma quebra, apesar de tudo não muito significativa, mas uma quebra de 32,3% para 31,6%, apesar de tudo ficou com uma distância substancial do segundo, que foi o Partido Socialista. Mesmo a terminar, relativamente às freguesias, só para os nossos ouvintes terem ideia do que aconteceu, a AD ficou em primeiro lugar em 16 das 24 freguesias, o PS ficou em primeiro lugar em 7, o Chega, inédito, ganhou uma freguesia e uma freguesia significativa. Ganhou uma única freguesia em Marvila. A AD teve os melhores resultados em Estrela e Belém, o PS os melhores resultados na Ajuda e em Marvila. A IEL teve o melhor resultado nas Avenidas Novas, o LIVRE em Arroios, curiosamente, e o PCP teve o melhor resultado em Santa Maria Maior. E agora sim, calmo. Carla Madeira, ia passar a si, dizendo também, querendo ressalvar aqui que não disse isso na introdução, mas que as empresas de sondagens nem previram o grande aumento do Chega, nem previram os 10 pontos de distância, nenhuma, creio. Enfim, nas sondagens no último dia havia uma que falava disso, já em cima da hora, não é? Mas nenhuma deu tanta distância. O que é que está a acontecer ao PS? Eu confesso que não comento sondagens, até porque deixei de prestar atenção às sondagens nos últimos anos. E as sondagens erram muito, não é? Porque, de facto, elas têm errado tanto nos últimos anos. Bom, duas notas. Eu digo, as iniciais. Sondagens, neste caso, referia-me àquilo que se foi dizendo diariamente. Sim, mas são sondagens, não deixam de ser sondagens. Sim, mas de facto não sou a pessoa indicada para comentar sondagens, até porque. Queria só ressalvar que mais uma vez estiveram ao lado. Sim, exatamente. Não tínhamos ressalvado isso, era nesse sentido. Precisamente, sim, e bem. Também acho bem não falarmos de sondagens. Dizer, em primeiro lugar, eu queria aqui saudar todas as pessoas que tiveram a preparar o ato eleitoral. Só quem está do lado das juntas de freguesia e do lado da Câmara também, o serviço que acompanha as juntas de freguesia, é que sabe todo o trabalho que é. E numa noite em que houve festejos do Sporting, em que mesmo quem não era do Sporting não conseguia dormir, quem morava na cidade de Lisboa não conseguia dormir, e logo às 6 da manhã as juntas já estavam abertas, não é? Porque entretanto os trabalhos começam, e portanto saudar todo o trabalho que foi feito. A este propósito, também não posso deixar de referir e mostrar aqui preocupação, e nós todos, enquanto cidadãos, enquanto autarcas, enquanto órgãos de comunicação social, temos a obrigação de combater a violência, de combater os atos hostis, e o meu vizinho Miguel Coelho, o nosso colega autarca Miguel Coelho, foi agredido quando estava precisamente a desempenhar as suas funções de presidente de junta, a garantir que o ato eleitoral corria bem, e foi agredido por um cidadão, alegadamente votante no Chega, pelo menos foi o que ele verbalizou na altura, e portanto isto é algo completamente impensável. Não havia algures que era uma pessoa que já tinha colaborado na junta, não? Foi um ex-trabalhador, da junta. Mas seja ex-trabalhador da não, junta. Não, claro, mas isso não foi mencionado nunca. Não, portanto... quer dizer, esta agressividade. Pois li isso, mas não esta agressividade é condenável. Uma agressão física, então. Mas há uma caixa, certo? Inacreditável, claro. Uma caixa em cima e sabe-se quem é, como é. Claro que sim, mas da agressão física ele não se livra. Deixa-me interrompê-la só para me juntar a essa palavra de desagrado, claro, que manifestou agora, e de solidariedade com o Miguel Coelho. Com certeza. Que além de ser meu adversário, é meu amigo e, portanto, nada justifica o que aconteceu. Claro, claro. Sim, nada justifica, e estamos a falar de alguém que lutou antes do 25 de Abril, estamos a falar de alguém que esteve fora de Portugal antes do 25 de Abril, estamos a falar de alguém que pertence à geração mesmo de que todos fosse, nós. Não, não, certo, mesmo, certo, mesmo mas que é, não fosse, sim, mas quer é. Dizer, isto ainda reforça mais, porque é alguém com passado político, é alguém que lutou para que eu, que já nasci depois do 25 possa de Abril, vontade, possa ter crescido em liberdade, possa ter exercido o direito de voto, e portanto isto são coisas que não podemos branquear e que temos que ter, deixar passar, não é? Que ter presente. Em segundo lugar, eu queria naturalmente felicitar a AD pelo resultado que teve, desejar que tenham um bom mandato, desejar que consigam a estabilidade que todos nós desejamos e que nos foi tirada há 2 anos atrás, e portanto é esse o meu desejo, que acima de tudo a nossa economia possa começar a crescer, que os portugueses tenham mais qualidade de vida, porque no fundo é isso que todos nós necessitamos. Quanto aos resultados eleitorais, o quadro geral, o António Proa já fez aqui uma resenha. De facto, os resultados em Lisboa são diferentes do resto do país, não é? Nós temos aqui AD com, ou seja, PSD mais CDS juntos com uma diferença do PS, e depois o PS com uma diferença significativa também do Chega. Não está muito diferente depois do LIVRE, a seguir da Iniciativa Liberal, CDU, Bloco de Esquerda e PAN. E, portanto, significa em que Lisboa, não é, em Lisboa, maioritariamente, as pessoas votaram PSD e CDS na coligação AD e votaram maioritariamente PS, e depois houve uma freguesia em que a maioria da votação foi no Chega. Quanto aos cenários políticos, eu não acompanho naturalmente aquilo que o António Proa disse. Eu acho que cada partido fará as suas reflexões. Acho que o PSD vai ter muito trabalho a fazer reflexões internas até em Lisboa, tem bastantes problemas em Lisboa, e portanto o Partido Socialista tem a sua candidata, tem o seu trabalho autárquico, tem os seus autarcas a desenvolver o seu trabalho, e portanto se há coisa que o Partido Socialista não mistura é trabalho autárquico com trabalho legislativo, e portanto os autarcas têm o seu mandato autárquico e irão continuar a trabalhar na cidade de Lisboa pela melhoria da qualidade de vida da população que elegeram. Quanto ao resto, cenários são cenários, coligações são coligações. Tivemos eleições legislativas ontem, portanto o que significa que o trabalho que estava a ser feito a nível autárquico por todos os partidos políticos foi interrompido com estas eleições que não eram esperadas, e portanto cada partido irá retomar certamente o trabalho que ficou antes, e portanto existe a possibilidade dos partidos irem sozinhos a eleições, de irem coligados, cada um fará a sua avaliação, mas penso que o que é importante destacarmos destas eleições é de facto o trabalho que todos, sem exceção, temos que fazer pela melhoria da qualidade de vida das pessoas e por aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas. E é por isso que se deve trabalhar em política, enquanto não é? Deputada na Assembleia Municipal, eu de facto, nas intervenções que faço, procuro sempre falar naquilo que verdadeiramente importa às pessoas, e também me incomoda ver muitas vezes ali discussões estéreis que não interessam a ninguém. Minimamente a ninguém. A Assembleia Municipal também não pode continuar a ser palco para uma Assembleia da República dos pequeninos. Também desculpem, tem que fazer, o termo, sim, que tem é que fazer aquilo alguma... que muitas vezes acontece. E, portanto, é essa a mensagem que eu quero deixar da importância de nós em Lisboa, uma cidade que está profundamente ameaçada. Aliás, e há pouco eu falei no meu primeiro minuto, ficámos em penúltimo no ranking da qualidade para a mobilidade infantil, e há muito trabalho a ser feito, e é nisso que nós temos que focar. Vamos centrar. Muito bem, já vamos ouvir o António Proa e a Ana Jara. Fazemos um pequeníssimo intervalo. O António Proa não, o Carlos Ardisson e a Ana Jara. O António Proa foi quem começou. Fazemos um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Estamos então, temos estado no Fórum Lisboa, esta é a segunda parte. Bem-vindos, só agora está connosco. Temos estado a falar dos resultados eleitorais, inevitável falarmos das legislativas que ocorreram ontem. Vamos ouvir o Carlos Ardisson, do CDS, numa perspectiva também de uma leitura de Lisboa. Sim. Não é, Carlos? Porque primeiro que tudo, associar-me ao que já foi aqui falado. Talvez sobre, também no sobre Porto, o Miguel um pouco. Coelho. O que foi feito, a agressão que foi feita ao colega Miguel Coelho, não há nada que justifique. Claro, todos se associam ao que a Carla mencionou. Quando tive a oportunidade de comer qualquer coisa durante o dia, foi quando me apercebi e enviei-lhe prontamente uma mensagem com um abraço solidário, mas isso não resolve nada. Isto não, sim, mas não é pode, bom não mencionarmos aqui não que todos acontecer. Estão contra e que todos, não pode acontecer. Eu acho que temos aqui dois presidentes de junta claro. E de áreas políticas tão diferentes. De áreas políticas diferentes, mas não é 24 por aí. De certeza que devem ter feito o mesmo, acho que ou todos pensaram estamos a mesma de acordo, coisa. Não é? Sim. E mesmo no extensível a todo o país, porque isto não há nada que justifique a violência. Nada, nada, nada. Depois. E não se pode fazer isso, quer dizer, é muito pouco cívico, espero que haja consequências, ainda claro, por cima, claro. Este governo que vai continuar em funções aumentou as penas e agravou a moldura penal para isso. Sim, e, para e polícias, é para médicos, para pessoas que desempenham funções públicas, jornalistas, professores, portanto, por aí fora. Julgo que é também uma situação em que deve ser realmente penalizado. Pode ser que seja um bocadinho mais repetido. Depois salientar, que ainda não foi aqui falado, que a nível nacional houve uma grande participação, foram as eleições nos últimos 30 anos com mais participação, com menos abstenção, e portanto podemos não gostar dos resultados. Acho que as anteriores tinham sido mais participadas, não? Em Lisboa. Ah, em Lisboa, ok. O Carlos está-se a referir a Lisboa, muito bem. Não, em Lisboa descemos a participação, as anteriores tinham sido maiores. O que eu ainda vi há poucas horas nas notícias foi que... No país foi... Eu tenho a ideia que há um ano tivemos menos abstenção do que ontem, não foi? Sim, há um ano tivemos menos abstenção. Vi um canal com notícias. Não faz mal, pronto. De qualquer maneira, a abstenção tem vindo a diminuir, sim. Mais abstenção, claro. Mas eu vi há pouco, durante a tarde, uma notícia como sendo as eleições nos últimos 30 anos com menos, e confesso que não fui ver aqui no portal das legislativas que compara com o anterior. Menos de qualquer maneira, elucidem-me isto, que eu acho que as pessoas têm esta noção. Então. Ok, diminuiu, a abstenção aumentou do ano passado para este ano, mas nos últimos anos tem vindo a diminuir. Não, ou estou errada? Não tem vindo a aumentar. Tinha vindo a subir e depois o ano passado foi. De forma significativa. Ok. Está aqui. Este ano voltou a subir ligeiramente. Voltou a subir ligeiramente. Mas ainda assim. Agora, confrontando e voltando aqui, consultando aqui, foram 66% de votantes em 2024 e agora 60%. O António Perón estava a falar no microfone ao lado, mas pronto, mas ouviu-se ao longe. Agora é que abri. A notícia então que eu ouvi estava errada e agradeço-vos a correção. Mas de qualquer forma é uma participação significativa para um ato eleitoral que é repetido em um espaço de 2 anos, sim, 3 vezes, em que a Carla dizia que tiraram-lhes as condições para a estabilidade. Aí não vamos entrar por aí, mas o que sobressai deste ato eleitoral é que o PS há 2 anos tinha uma maioria absoluta, que todos nós estávamos a ver que iria durar os 4 anos, 4 anos e meio de mandato, até às próximas eleições, e de repente está nesta situação que passa provavelmente a terceira força política a nível nacional. Em Lisboa, como já foi também aqui referido, isso não aconteceu. Só em Marvila é que há um novo, uma nova força partidária a ter uma expressão, o Chega, que ganha na freguesia de Marvila. De resto, Lisboa tem um comportamento muito semelhante ao que já tinha acontecido o ano passado. Também não se esperavam grandes mudanças, mas vamos ver. É muito difícil passar isto das legislativas para as autárquicas. Todos nós sabemos que as autárquicas são eleições especiais, que as pessoas muitas vezes votam em forças políticas, em candidatos que não têm nada a ver com a área política que essas pessoas... Que mais gostam, sim, mas porque gostam, é na sua freguesia, na sua terra, no fulano fez um bom trabalho, ou gostam da Presidente da Junta... Está próxima e que resolve um problema, ou porque simpatiza, ou porque lhe acho mérito. Eu, por curiosidade, vi... Eu tenho a ideia que isso acontece mais na província do que provavelmente em Lisboa. Aqui também, sim. Também acontece bastante de pessoas, e eu, no mandato em que estou, houve pessoas que me disseram: nunca pensei em votar nesta área política, mas confiei no Carlos. E, portanto, isto acontece, não é só... Pessoas que regras já se calhar votam noutros partidos, todos, e, portanto, acontece. Candidatos à Câmara do... Porque há simpatia pessoal, não é? Empatia com as pessoas. Cria empatia, cria proximidade. No caso dos presidentes de junta, que somos os que estamos mais próximos, é muito difícil, é muito diferente estar... E é difícil fazer aqui uma previsão, olhar para isto. Por exemplo, eu por curiosidade, consultei o resultado em Carnide. Carnide é uma freguesia PCP, e... Quando se compara... PCP nas autárquicas, nunca foi PCP nas legislativas. Sim. Não, estava a falar das autárquicas, que é o que nós estamos aqui... Como não se pode comparar esse resultado. Mas isso é a prova, aqui mesmo na cidade de Lisboa, é a prova que... De que este espírito acontece, não é? Eu tinha a ideia que era mais no campo, Fábio, digamos, no fora das cidades, que isto acontecia. Mas não, porque as juntas estão próximas das pessoas, era nesse sentido que estava a perguntar. Mas é muito significativo, eu até fiquei espantado. Tipo, uma pessoa ser do PC, mas votar por acaso do PC não acho que seja um grande exemplo, mas uma pessoa ser do PSD e votar numa presidente junta do PS porque gosta dela, simpatiza com ela e acha que ela fez um bom trabalho. Portanto, nesse sentido, mudar um bocadinho o seu voto habitual, não é? Há aqui algumas indicações que não vamos esquecer, não vou ignorar. Portanto, estando numa coligação que ganhou as eleições, não só no país como aqui em Lisboa, prefiro estar nessa coligação, que essa coligação tenha ganho, do que estar numa que não tenha ganho. Agora, há aqui muitas coisas que são variáveis, que vão trazer eventualmente surpresas, e os resultados não serão um somatório disto tudo e que sejam previsíveis neste momento, e pensar-se isto está a ganho, aquilo está a ganho, isso é impossível de se fazer. Há aqui alguns crescimentos em Lisboa, como o António já referiu. O Partido Chega sobe, mas não sobe tanto quanto no resto do país. Portanto, temos aqui alguma contenção nesse crescimento. E o PS cai significativamente. Aqui o LIVRE sobe, a Iniciativa Liberal sobe também um pouco. Portanto, é uma coisa que não há propriamente uma grande surpresa na área de Lisboa. Mas a surpresa vai ser o que é que isto vai resultar em acordos, ou em coligações, ou se toda a gente vai a sós depois das autárquicas. O Carlos optou por projetar muito os resultados, e o que estamos aqui a comentar, com as próximas autárquicas, que vão ser em setembro. Setembro, não é? Setembro, outubro. Não estão marcadas ainda. Essas eleições para o governo agora atrasaram, que é o governo que vai marcar essas eleições. A Carla também disse, toda a gente já estava no início do ano a começar a focar o trabalho para as autárquicas, e de repente, quando caíram estas eleições aqui aos trambolhões, toda a gente desfocou um bocado. Vamos ouvir agora a Ana Jara, senão nem tempo temos para ela. Isto parece impossível, então, só um tema. Para a semana isto entra tudo nos eixos. Os nossos ouvintes já ficam avisados. São dois temas para o programa. Queria começar, de facto, a saudar todas as pessoas que estiveram a dar suporte ao ato eleitoral. É um trabalho exaustivo e é um trabalho... E é muita gente e muito trabalho. De facto, correu bem e é notável o trabalho destes cidadãos também que dedicam esse dia. Também me associo, se me permite. a este dever cívico do voto popular. Queria começar com os resultados da minha própria coligação, porque devo dizer da que CDU, sim. A CDU resistiu num quadro particularmente exigente. Nós estiveram quase a manter, múltiplos os quatro, sim. Enfim, fizemos uma campanha em que toda a gente que contactou, que viu na televisão o nosso secretário-geral, gostou e houve apoio, reconhecimento. Houve também o reconhecimento que a CDU faz falta e na verdade esta manutenção, esta resistência que nós conseguimos, mesmo num enquadramento tão desfavorável, alcançar, foi adquirida e, enfim, consideramos que o país exigiu uma CDU mais reforçada. Isso não foi possível, mas nós cá continuaremos para combater aquilo que seja necessário em prol da vida das pessoas que vivem e habitam neste país. Devo dizer que esta ideia de estabilidade governativa, aliás, o António Proa focou, a Carla Madeira também a focou, o país de facto tem esta ideia de estabilidade governativa perdida, enfim, e portanto queremos alcançá-la e nestas eleições isto foi muito propagandeado. Devo dizer que houve aqui uma certa instrumentalização e que contribui de facto para o bom resultado da AD. A AD, preferiu esta ideia, a uma ideia de estabilidade. Ana, deixa-me só interrompê-la. Não deixe, vai deixar continuar. É porque a Ana disse que eu tinha enunciado a questão da estabilidade, eu não falei em estabilidade. Não falei em estabilidade. Pronto, ok, continua. Não Ana. Falei. Até porque o Partido Socialista tinha tido maioria absoluta até há 2 anos. E nem por sim, isso teve grande estabilidade. Sim, uma persecução de uma ideia potencialmente de ganhar estabilidade, face à instabilidade na vida de cada um, todos estes temas do abuso legítimo de atos de um governo em gestão ou à vitimização que se procurou fomentar, isto tudo, de facto, e todo o tema da Spinum Viva, que também teve nesta campanha, deram um protagonismo a esta ideia de estabilidade governativa que, de facto, ganhou. Não ganhou volta a uma estabilidade da vida das pessoas. Também temos aqui um traço muito importante, que é o PS não se distinguiu como alternativa. Portanto, dois o PS minutos, neste Ana, momento sim. Não é uma alternativa. Não é uma alternativa. A ideia do Chega ter subido, o Chega foi de facto muito promovido, o Chega teve meios financeiros e mediáticos e isso refletiu-se de facto no voto popular. Favoreceram-se. Houve uma enorme crítica à grande cobertura mediática que deram aos piripacos de André Ventura, não é? Sim, favoreceu. Eu honro-me de estar num órgão de comunicação social que não fez isso. Portanto, nós tivemos as televisões três fizeram dias todos isso. De azia do líder do Chega em direto nas televisões. Tivemos uma campanha que fomentou o ódio, com elementos amplamente evidentes, como a promoção de ideias reacionárias e até o episódio do Miguel Coelho, que teve a ver com um votante deste partido. Uma situação de divisão, de pôr trabalhadores contra trabalhadores, pessoas vulneráveis contra pessoas vulneráveis. E diria que aquilo que é um traço de maior votação terminar, nas zonas Ana. Que não são Lisboa e Porto, eu falei muito menos, que são as zonas que são de facto que aguentaram um Chega mais reduzido, dá-nos a ideia de que há de facto um outro país, um país que está ao abandono e este voto é um bocadinho um voto do desespero. Um voto que não resolve, Devo dizer assim muito claramente que o financiamento do Chega vem dos grandes grupos económicos, vão do negócio das armas à aviação, do imobiliário aos escritórios de grandes advogados. Bem, eles também tiveram uma subvenção maior, porque têm também mais votos. E isto não é? Há, enfim, se quiserem documentar, o Champalimau, o Grupo Mel, por exemplo, são grandes financiadores. Obviamente que isto não vai responder aos direitos mais básicos que as pessoas neste momento estão cada vez com mais risco de perder. E, portanto, eu devo dizer, Ana, mesmo para terminar, estamos a chegar mantemos ao fim da hora. O voto na cidade de Lisboa. Sabemos que tivemos mais votos novos, portanto, pessoas que confiaram em nós. E, portanto, podemos esperar que nas próximas eleições autárquicas isto também seja um bom presságio para as autárquicas e para a candidatura a Lisboa que nós vamos fazer enquanto CDU. Muito bem, Carla, já está aqui em pano de fundo a marcha? Então, é a marcha do Sporting da Maria José Valério, não podia muito bem, deixar por de razões, claro. Por razões óbvias, é esta a música que escolhemos. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada por nos acompanharem, porque Lisboa também é o nosso fado. São bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva o Sporting! É rapaziada, quer se passe ou se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! É rapaziada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva o Sporting! É rapaziada, quer se passe ou se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Bandeira verde, o leão e uma esperança sem fim, muita fé no coração. O Sporting está é assim. Rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Ouçam bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, quer se passe ou se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Ai, vamos lá cantar a marcha, que é a de todos nós, que cantam todos do Sporting, desde os netos até os avós. Rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo.